¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, tudo bem convosco? Preparados para mais 120 minutos de grandes músicas? É verdade, hoje o Friday Night vai ser dedicado por inteiro à Eurodance dos anos 90. São 2 horas, ouviram bem? 2 horas com a melhor música dos anos 90, a melhor dance music, aquela que vos faz, ou que vos fez abanar, aliás, abanar o capacete e que nos traz grandes, grandes recordações. Vamos hoje começar com uma música de Moraki, o tema Stay in Love. Vamos acabar com música de Amadden, o tema You Make Me Feel Alright. Vamos ter também antes pelo caminho Conan Rice, aliás, Conan Rice, aliás, com Dancing in the Night e também Too Unlimited com No One. Apetitoso, não é? 5 músicas, mas antes de colocar aqui a contagem, quero fazer-vos uma pergunta. Estão preparados? Já arrastaram as mesas? Já arrastaram as cadeiras? Está tudo pronto? Posso lançar a contagem? Então vai ela. 5 para 1 e vem a música! 5, 4, 3, 2, 1. Stay in love, hey, stay in love, stay in love, hey, stay. Stay.

Hamilton, You Make Me Feel Alright, a última música da primeira sequência de 5 na edição de hoje do Friday Night. Mais 5 estão em caminho, 5 com muita energia, 5 da Eurodance dos anos 90. Vamos para abrir com esta sequência de 5 músicas, ficar com Luna e o tema You and I. Vamos ficar pelo caminho com nomes como DJ Bobo e o tema Take Control. Vamos ficar com Molella, vamos ficar com os Entrance e vamos acabar com Rotation, Let the Music Play. São as próximas 5 na edição de hoje do Friday Night. Friday Night. Love is a way to reach a desire in the sign of a spiritual power, living, creating a mystical fire, floating down through the sorrow. Tonight I'm in love, just you. And I wonder, is everything true? Keep on holding me tight while we're making sweet love through the night.

thinking every woman with the same old same shit. But you're wrong, we got it going on. Keep the party jumping all night long. So get down with the music play. Everybody let me hear you say. Step to the side. You're on his back, so you can break your flares out. Entrance, I'm the only one, we got it going on. So let me get my flowing on. Hit the blast on the past, then he heard her. Me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. Or we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip. From the back to the front when I drops me the manuscript. Cause I got the moves. And I'm always on the flow with the crazy, crazy grooves. Tell me, can it feel the mad skills coming with the fever, fever, fever? Moving, catching, proving, finding, grinding. Tudo bom, Duck? Que saudades que eu tinha de ouvir If You Want to Party, a música de Molera. Há muito que não passava por aqui e há muito que eu não ouvia. Hoje, recordamos-la, acabamos com outra música. Let the Music Play, música dos Rotation. Mais 5 se seguem na edição de hoje do Friday Night para este princípio de sábado, dia 30 de julho. É verdade, e para quem não está informado, na próxima semana não vai haver Friday Night, uma vez que está de férias, e não haverá então Friday Night. Mas esta semana vai haver, e aliás, como está a ver, não é? E grandes músicas vão tocar, ou vão continuar a tocar aqui na tua rádio Underweb e no teu Friday Night. Vamos já de seguida ficar com música de, por exemplo, Captain Hollywood Project, I the Lover. Mais algumas vão seguir pelo caminho até fecharmos com Lullaby, Como el Viento. São 5 músicas sempre a bombar na tua rádio Underweb pelo caminho, e só mesmo assim para dar assim mais um cheirinho de tudo que vais poder ouvir nesta terceira sequência de 5 músicas. Vamos ficar com Two Brothers on the Floor, vamos ficar com Handy Bus Positively e também vamos ficar com Dance for Colors. Pois muito bem, mas não digo, a sequência de 5 músicas toca já a seguir na tua antena web. 5, 4, 3, 2, 1. I need a lover, someone by my side. Papa. Ha! Thank you. Como El Viento, música de Lullaby, a fechar a terceira sequência de 5 músicas do Friday Night. Fomos seguido com mais 5, sempre no Eurodance dos anos 90. Vamos ficar com Midnight Affair, Call Me Tonight. É a primeira da quarta sequência de 5 músicas, a quarta de 5 sequências, ou seja, que esta é a penúltima sequência de 5 músicas. Aproveitar ao máximo, porque apesar de ainda haver mais uma, esta é já a penúltima. Vamos também ficar com Tainted Love, ainda ficarmos sempre no caminho com a música I Don't Wanna Believe, de Kate Project, e vamos acabar esta penúltima sequência com música de Pandera, In My Dreams. São as 5 músicas que se seguem na edição de hoje do Friday Night. Friday Night.

próxima música é brutal. Não vamos perder. dreams again. Estou de volta, chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, as duas horas do nosso programa estão a esgotar-se e já estamos resta tempo para mais 5 músicas no Friday Night de hoje. Pois muito bem, ora o Friday Night de hoje, que é também o último desta semana e da próxima, já que não há Friday Night, vou de férias. Pois é, mas vou ficar por cá. Vou ficar a curtir mais uns sons e a preparar mais umas surpresas para vocês. Para já, resta-me despedir deste Friday Night com 5 músicas. Just Like the Wind, música de Tony Garcia, é uma delas. Vamos também ficar com Reading On the Train, a música dos Two Odyssey. Vamos ficar com Thinking About You, dos Daydream. Vamos ficar com Only Love, a música dos Future City. E vamos acabar com Mr. President, Gonna Get Love, aliás, Gonna Get Alone, assim que está correto. São as 5 músicas da edição de hoje do Friday Night que vão fechar este programa. Eu volto de hoje a 15 dias para mais uma edição de Friday Night. Fiquem bem, façam-me o favor, sejam felizes e aproveitem ao máximo este fim de semana e estas músicas que hoje tocaram por cá no Friday Night. Até dia 13. 5, 4, 3, 2, 1. To work tomorrow, leaving me with pain and in sorrow. Never have I had enough, but I love so much. I'm just gone, I'm gone. Just like the wind. Friday night. viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.